que me ofereça o prazer total. É me eleve na forma física e na forma mental, espiritual. Mente, espírito estar acima à frente. Energia positiva, contagiante. Gostosa aspiração pra lírico amante. Tarde, traz sua arte lapidada. Que brilha como um diamante, estou pra algo além do ato sexual. Me pseudônimo latas de poeta sideral. Amor único às damas. E com atenção eu lanço. Minha poesia é suave como um Johnson Johnson. Suave romântico, sou hélico, pique do beija-flor. E faço carícias em concubinas de bibelô. Namorar menina flor, delicioso natural sabor. Me deliciar com o seu amor e dão conforme for meu docinho. Eu te desejo com tesão e sem pudor. E me apresento porque eu sou um poeta sensível atrás de voadoras bucetas. Eu corto o céu azul e faço amor com borboletas. Eu sou latagem, me diga se cedo ou tarde pra tocar no seu ponto G e fazê-la gozar. Nas preliminares foi tão bom. Eu aliguei meu ego ao seu no ato da penetração bem blown. Te faço carinho, te dou mil beijinhos então. Vamos discutir na paz e relaxar. Quero dedicar um momento pra te amar. Eu sou todo ouvido se quiser conversar. Meu nome é Latagem, meu lirico te faz levitar. Yo! La la Latagem, quer dedicar o dia para amar. La la Latagem, vem cantar hip hop só para as damas. La la Latagem, quer dedicar o dia para amar. La la Latagem, vem cantar hip hop só para. Uma bela dama é cativante. Quando é carinhosa, compressiva, sincera, inteligente. Te acho importante, te dou valor. E eu enxergo beleza além do seu corpo especial. Uma flor perfumada com pétalas de cristal. La la Latagem, diz amor nem com as damas em todo o planeta. La la Latagem, hip hop para as damas com toda a sua beleza. E com franqueza devemos reconhecer o valor das mulheres, seu jeito meio de ser. A só elas pertence o dom de conceber e fazer criar e nascer. A luz é pequena semente que nasce no ventre. Mulheres são fortes, por isso sangue em frente. Princesas, sua luz cintila quando adolescente. Seus olhos brilham assim como um par de diamantes. É tão fugaz, há certas escolhas que você mesmo faz. Se arrepende do erro, diz não repetir mais. E o seu ex, que sempre mexe com você. E você vive dizendo que tentar esquecer, que não quer mais sofrer. Apenas siga a sua vida. Mulheres crescendo independentes, fortes, também decididas. Sexo frágil, um termo machista de ilusão. A mulher é forte, inteligente, sensual e tem potencial pra exercer qualquer função que um homem faz. A mulher dos anos 90 é muito capaz, lhe digo mais, será a base da nossa sociedade. Amor único às damas e sua feminilidade, haha. Checa a rima, sou Latagem, papá. Checa a rima, sou Latagem, L-A-T-A-J. Dedicar o dia para amar. La la Latagem, vem cantar hip hop só para.